Eco, plano para Jundiaí. Confirma a radial ideal de saída. Controle, bom dia, 6251, no Chanel Cruza 2100. Chanel 6251, contatada na decolagem, sua para 360, será da Eco. 360, da Eco, possibilidade de voar lenta, senhorita? Voa da Eco. Da Eco, certo. Autorizado Jundiaí, 105, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. Sai inicialmente no corredor Axé, restrita o número pés até o farol da barra, posso prosseguir direto conforme o plano. O código transponder é 5062 e o controle 120.8. Confirmo. 120.8. Vitor Xalerco, livre acionar, me confirme o POB? Ciente, Vitor Charlie, eco livre acionamento, chantrenho e chitax. Positiva, dá 1.7 mesmo. Charlie Eco, autorizado táxi até a interseção da barra, chame lá para ingresso e decolagem. Charlie é autorizado ingresso e decolagem. O vento no 50 graus, meia dúzia nós. Pista 17. Charlie Eco, decola aos 40, chame agora o controle no 20.8, tenha um bom voo. 20.8, Vitor Charlie Eco, uma boa noite e bom trabalho. Controle de Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Vitor Charlie Eco. Papa Romeu, Vitor Charlie Eco, meu pé, corredor Axé, o Vitor Charlie Eco. Meu pé, corredor Axé, o Vitor Charlie. O Papa Romeu, Vitor Charlie, Charlie Eco, confirma pro ideal pro destino. Ideal 241, está presente, tem condição de acender para 105 e na proa de autorizado. Sim, tem condições de manter referências visuais já direto do destino? Afirmativo, tem condições, o Vitor Charlie. Sim, se a proa 241 é ideal, vou direto do destino Vitor Charlie Eco, subindo para 105. Para 105 na proa do destino, o Vitor Charlie Eco, grato. A subida será da ELS, LEDA, BRIDGE, em BRIDGE intercepta 216. O código transponder é o 5073 e o controle em 120.8. Autorizado Guarulhos, 340 via Zulu 16, após BA Brava de Zulu e após CIVI. Cola 10, saída da EL, LEDA, BRIDGE 5073, transponder, controle 1208. O Webjet 6749 está no portão 10. Correto, Web, chame para pushback estacionamento. Chamará quando pronto, Webjet 6749. Alô, Salvador. Mike Bravo Yankee para o término do rebloque da Ponte 7. Gente, Mike Bravo Yankee, bom dia. Bom dia, bom término. Obrigado. Então, é 1205, positivo. Sim, hora certa, 0743, pouso 1205, confere. Chalé 6251, no Recife, 1251, 13325. 251, no confere secundário? 13325. 5, bom dia. Autorizado, 5717, nível 340. Da Eulê da Bride, primeira curva direita, aciona 5076-1208, é o controle Objeto 5717. Tá correto, chama para pushback acionamento. Chamará quando pronto. 3, o pouso, 1205, confere. Negativo, cara. É 1240, conferido aqui. Eu tinha uma posição invertida. Sente, agora 1240, confere. Positivo, então 5 horas de voo, 1240. O Vitor Chaleco. Grato. Salvador, muito bom dia, WebJet 898, cliente da Gol, ponto 340, 04. Autorizado com FIM 340, via peso Luno 6, da El Leda Bridge, é subida com a primeira curva direita, 5101 é o código, 120.8 é o controle. PEC 340 com FIM autorizado, a peso Luno 6, rota conforme o plano, saída da El Leda Bridge com curva direita, 5101 no 340, 120.8 é o controle, correto, chama para pushback e acionamento. Vai chamar para pushback e acionamento, 7598. Oi. Salvador, WebJet 6749, cliente 10, pushback acionamento. Autorizado, chama para início de táxi. Chamará para o início do táxi, 6749. Solo Salvador, é o TAM Mike 6 Golf na remota do Pátio Uno. Mike X-Ray Golf, prossiga. É, solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, até autorizado previamente pela Embraer. Afirmativo, já foi autorizado pela Embraer em marcha lenta, suficiente. É, muito obrigado. Charlie Echo, confirme o nível. Papá Romeu, Vitor, Charlie Echo. Sim, achei que estava aparecendo 109, o Vitor Charlie Echo. Autorizado via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência novamente para decolagem. Pátio de Alfa, ponto de espera, chamar na frequência, o mensagem 49. Aproximar-se do ponto de espera 10-6749. 6749, a linha decola cabeceira 10, ventura 60 graus, com 5 nós ajustado no 0 no 8. A linha decola com bilha 18, webjet 6749. Salvador, bom dia, o Webjet 5717 no gate 2 para pushback e acionamento. Autorizado, chofer de táxi. Camará quando pronto para táxi 5717. Romeu Vitor Tchaleco. Webjet 6749, decola 01, chame controle no 20.8, dê um mau voo. Obrigado, senhorita, muito bom dia, Web 6749. Bom dia, controle Webjet 6749, passa 2000. Webjet 6749, contato radar, sua para 340, saída da EL. Direto da EL, 6749, pode ser? Autorizado, Leda. Leda, obrigado. 898, aguarde o número 2 no setor. Quem está aguardando para fazer estacionamento, 7342. Rio 5973, a senhora identificação autorizada a chegada Mari, desça até o nível 050. Está presente, voa ITAP. Autorizada Mari 050, voa ITAP. É o 5973. Táxi Webjet 5717 138 a bordo, 3 horas e 50, altera Confins. Táxi autorizado em Índia Alfa, ponto de espera, chame novamente para decolagem. Autorizado em Índia Alfa, ponto de espera, chamando para decolagem 5717. Web 5898, puxa a cena no 4, chambre.